Bem-vindos a mais um Paper Masters. Eu sou o Eric. Eu sou o Maurício. E eu sou o Magari. E hoje a gente tá aqui... Como é que vai ser o nome do programa? Vai ser aquele mesmo, Magari? Pra brincar de Reed Richard. E só quem ouve o Strip View vai entender de apontador, de indicador, de... Nossa, Deus, só quem ouve o Strip View Classic de um período específico. Posso fazer nada. Lá no site Aracnofan. Não, depois de um período específico. Porque depois daquilo, sempre que alguém aponta, a gente fala que é o Reed Richard. Mas hoje a gente vai... Eu vou usar aquele tema extremamente criativo, que é gaste seu tempo, pergunte-me como. Ao invés de a gente chamar o programa de indicações do sei lá o quê, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai indicar filmes, séries e etc. que a gente viu recentemente aí, né? Ou se não for tão recente, é um dos últimos que a gente viu, né? E só que para não ficar o nome do programa de indicações, a gente colocou gaste seu tempo, pergunte-me como. Pra você que tá ouvindo ficar curioso e chegar agora e falar assim: ah, não, programa de indicação. Ah, tá bom, já tô aqui, eu vou acabar de ouvir então. Aí quando o Eric for fazer a análise lá do episódio, sei lá, em Spotify e outras coisas, vai ver um tanto de ouvintes abandonando o programa aqui. Não, mas vocês não vão fazer isso com a gente, né? Porque as indicações são legais. Porque o que a gente vai fazer? Cada um aqui vai indicar alguma coisa em alguma categoria, né? Que a gente vai comentar. Só que a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo, né? De uma forma rápida e tal. Explicar o que é e tal. Sem spoiler, né? Que a ideia é justamente que vocês que estão ouvindo anotem essas indicações e possam ir atrás. Tipo, eu vou indicar aquele filme lá que o Bruce Willis está morto no filme todo. É o Duro de Matar, né? Exatamente, por isso que é Duro de Matar. Demorou o filme todo. Desculpa. Mas vamos lá, então. Para começar, vamos na área de leitura. Seja livro, quadrinho e etc. Cada um vai indicar alguma coisa aí que leu recentemente e tal. E para os nossos ouvintes. Alguém... Eu li a lista do o papelzinho de promoção lá do supermercado, vale? Depende, se o preço estiver bom, às vezes vale a indicação. Alguém quer começar fazendo a primeira indicação? Eu faço a primeira indicação. Eu indico o Maurício começar. Tá, a indicação que eu separei aqui pra indicar pros ouvintes. Recentemente eu tô lendo uma coletânea de poesias russas do século XX. Ah, mentira, não tô lendo isso não. Elas são do século XIX. Não, pra ser bem honesto, eu tô com... Não tenho lido muita coisa ultimamente, tá? Menos do que eu gostaria. Todo o tempo de leitura que me sobra eu dedico lá pro... Aracnofã, quando eu leio. O meu problema com leitura ultimamente é que eu ando tendo muito sono. Aí eu começo a dormir do meu negócio, eu esqueço que eu tava lendo, não absorvo informação. Todo meu tempo de leitura atualmente eu dedico ao PS4, né? Aí ao invés de ler, eu tô no PS4 então, jogando. Também tem um agravante que... Todo recentemente... meu tempo de leitura eu dedico a filmes, séries, e eu tô lendo porque eu assisto legendado. A leitura. Tem esse agravante que eu consegui um PS4 meio que recente, também fez um ano que eu tenho ele esses dias aí. Então é um mundo novo. Um ano que eu tenho ele esses dias. Fez um ano. Esses dias fez um ano que eu tenho ele. Mas. Cara, eu acho que eu quero indicar os livros do Jurassic Park. Todo mundo conhece pelo filme e jogos e tudo mais. Mas os livros são muito bons. O segundo, principalmente, me surpreendeu bastante, porque o segundo filme eu não gosto tanto. Acho que é um dos que eu menos gosto da franquia toda. Só que o livro dele é muito bom. Ele é diferente também, né? É, diferente. Aquela cena da cidade lá, que eles fizeram o T-Rex, quase um Godzilla ali, ele esquece. Não tem. Mas assim, pra quem gosta do assunto, é legal que, tanto no primeiro quanto no segundo livro, aparecem mais espécies de dinossauros, tem mais interação. Eu acho bem legal e... Com pena ou sem pena? Era isso que eu ia falar. Não tem pena. Lá é... Não, Eric, lá é cientificamente acurado. Ah, entendi. Não é desse povo do Terra Plana aí que fala que dinossauro tem pena, não. Eu vi no museu que dinossauro nem pele tem, é só osso. Exatamente, só osso. Ela pode ir no esqueleto passeando lá. É... Bom, como toda obra de livro que vira filme, vocês vão perceber as diferenças que tem lá. É... A princípio não é uma leitura tão fácil, porque o Michael Crichton, que é o autor, ele era médico, então às vezes ele vai para uma parte muito técnica, ele explica como o sistema de computador do parque funciona, isso acaba sendo um pouquinho chato. Mas assim, no geral, o saldo ali dos dois livros acaba sendo bem positivo. É, só pular essas partes mesmo já era. Ele fala que tem um vírus no computador e aí fica um gordinho fazendo não fala isso no livro não. É, mas a história do livro é diferente, ok? Então, primeiro, assim, não, o primeiro é igual, é a mesma. É isso que eu ia perguntar. Isso que eu ia perguntar, assim, o filme ele é só levemente baseado, tá? Ou ele, tipo assim, não. Ideia da história é a mesma e muda algumas coisas. A premissa é a mesma, tanto no primeiro quanto no segundo livro. O primeiro é o John Hammond lá, o velhinho, que abriu o parque, não sei o quê, e dá tudo errado. E o segundo é que tem a ilha lá que ninguém sabia, eles vão mais pra estudo pra ver o comportamento dos animais no ambiente solto. E daí tem aquela equipe meio de militar lá, que também vai lá pra tentar sequestrar os animais e tudo mais. E assim, mas... acaba que os personagens, a construção deles acaba sendo diferente. O John Hammond, no filme, a gente vê aquele velhinho, o vovô legal. No livro, ele é um grande filho da puta. Porque pegaram... O personagem dele é bem pra representar aquele cara rico, capitalista, que não quer saber de nada, eu só quero ganhar dinheiro, dane-se os animais, sabe? E no filme, não. Ele é, tipo, mais bonzinho. Não, eu me preocupo com o bem-estar dos animais também. Basicamente, o que fizeram com Zeus no desenho do Hércules. Tipo isso. Entendi. Virou um homem de família. A mídia quer que você confie em qualquer velhinho de barba, sabe? Entendi. É, o primeiro livro, a história é basicamente a mesma. Tem umas coisinhas a mais no livro, como por exemplo aquela cena que tem no Jurassic Park 3 dos pterodátilos, ela tá no primeiro livro. É verdade, e no livro eles ainda usam um pterodáctilo brasileiro, que é o Ceará Dátilos. No Ceará, lá no Ceará. É que ele tem uma cabeça chata no lugar daquela ponta lá. Mas você não pode fazer. Ah, não, você é cearense. Eu posso, eu sou cearense. Antes que venha a política da polícia da internet aí. E é legal no livro também que o filme, como ele é mais aquele filme pipocão lá pra todas as idades, muita coisa ali foi mais suavizada. No livro, tem umas partes assim que beiram o horror mesmo. Aquela cena lá do. Que o gordinho morre pelo Dilophosaurus lá, que cospe o veneno na cara dele. O cara descreve depois, ele tava cego, mas sentiu quando o animal mordeu na barriga e as suas entranhas saíram pelo corte, sei lá, tipo, é bem, bem descritivo. Pô, você deu spoiler que o cara morre. Dei spoiler que os dinossauros ressuscitam, né? Ah. Que absurdo. Bom, vamos... O segundo filme, o segundo livro, inclusive, foi... Eu tava falando com o Maurício outro dia. Foi o primeiro livro que eu li completamente em inglês. Tem uma versão que eu comprei. Achei ele no Sebo. Eu comprei em inglês. E aí eu li. Meu primeiro foi Jogador Número 1. Mas não é ele que eu vou indicar, não. Então, é bom essa indicação do Maurício. Vocês chegarem... Vocês ligarem lá na Netflix. Vai estrear aquela série do Jurassic Park lá do... Ah, é verdade. Do Jurassic Novinhos lá. Vai estrear agora, sexta-feira. Hoje. No dia que está saindo esse podcast. Animado pra ver. Inclusive, inclusive não. Eu ia falar que a gente não tá acostumado a fazer programa de indicação, então a gente vai ter que cortar pra já ir pra próxima, porque senão a gente vai fazer o Jurassic Cast. O que não é exatamente um problema. É, exatamente. Tudo isso que a gente tá indicando, uma grande parte que a gente tá indicando, dá pra depois fazer em programas separados. Mas essas coisas maiores, sim, tipo o Jurassic Parque. Dá pra gente chamar os pessoais normais e os que acreditam que o dinossauro tinha penas. Já lancei essa ideia pro Eric do fazer o Jurassic Cast. Ele não disse que sim nem que não. Já existe. Vamos já existiu, ver. Aliás. Existiu, é verdade. Mas foi uma banda. Tem uma banda que chama Jurassic Casters também. Ah. Nosso Deus. Mas, seguindo com as indicações, cara, eu vou indicar um negócio, mas ele é meio pesado pra ler assim. Mas os livros do Game of Thrones. Não. São 800 páginas. Crônicas de Nárnia, volume único, é mais pesado, porque não, o papel... Não, a definitiva do... O papel era diferente do Game of Thrones. É pesado pra caramba. Eu não achei, não. O Game of Thrones, ele é, além de ser pesado, ele é maior. É verdade. Mas eu vou indicar uma leitura um pouco mais séria, que é Maus. Você tá dizendo que a do Maurício não foi séria. A Maurício tá zoando com a sua indicação. Já. Não, é porque o Jurassic Park... Tem preconceito. É porque o Maus, pra quem não conhece, né, é uma história em quadrinho. Ela... É a história dos charás do Maurício aí. Dos Maus. E ela é uma história em quadrinho, mas é a única história em quadrinho que já ganhou um Pulitzer. Aquele prêmio do jornalismo, né? Porque é uma narrativa que o Art Spiegelman, eu esqueci como é que pronuncia o nome do cara, mas é algo nesse sentido, que ele escreveu sobre os relatos do pai dele na época da Segunda Guerra, que o pai dele era judeu, entendeu? E foi pro campo de concentração, blá, blá, blá, tal. E aí ele resolveu fazer esse relato no formato de história em quadrinho. E aí ele representa os judeus como ratos, ou mouses, né? Ou mouses. Ratos da Marvel lá? Não, não, é rato mesmo. E eu esqueci de onde que ele é. Ele é da Suécia. E eu acho que rato na Suécia é mouse. Por isso que chama mouse o livro. Mouse. Não é porque eles são mouses. Mickey Mouse é da Suécia. Exatamente. E é muito interessante que, assim, eles têm a narrativa dele mesmo, né, no presente, conversando com o pai, não sei o que e tal, e tem a narrativa do pai no passado, falando as coisas que ele fez, o que aconteceu, como é que foi e tal, e assim, eles representam, por exemplo, eu não lembro muito bem qual animal que era quem, mas assim, sei lá, os judeus eram ratos, os nazistas eram gatos. É isso mesmo, eu acho, que eu sempre ouvi falar dessa HQ é... Tinha os porcos também, que eram... Caramba, eu esqueci agora qual animal que era. Mas enfim, eles fazem essa analogia, né, pra diferenciar cada povo ali. E cara, é a realidade da época, sabe? E eu lembro que, tipo assim, é a realidade da época da Segunda Guerra que o povo tratava realmente quem eles consideravam que era uma raça inferior como se fosse um animal, basicamente. Então é tipo assim, essa é uma criança judia? Não importa, ela é judia, né? Então vamos matar a criança no meio da rua, sabe? É nesse nível, assim. Então é meio pesado nesse sentido que eu tava comentando, né? Só que não tem cenas pesadas, nem nada do tipo assim, é mais a temática mesmo, que deixa a gente meio que refletindo, né? Porque você fica assim, caramba, cara, a Segunda Guerra foi de 39 a 45. Sei lá, tem... pai, avô de algumas pessoas aqui que tava viva na época, sabe? E tipo assim, a mentalidade lá, a forma que tinha esse preconceito, vamos dizer assim, é de agora, sabe? E tipo assim, essas ideias não morrem do nada, né? Então, se... faz quanto tempo? Faz 70 anos, mais ou menos, né? Se 70 anos atrás essa ideia tava forte o bastante pra ter um governo inteiro que fez isso, hoje em dia, sei lá, ela... perdeu metade da potência? Metade da potência do que aconteceu na Segunda Guerra é muita coisa ainda, né? É ainda, mesmo que fosse um quarto da potência, ainda é mais potência do que deveria existir. É, então, cara, é muito assustador se parar pra pensar, porque assim, o que regula isso é basicamente a sociedade. Se você tiver... E assim, é de verdade o que eu vou falar agora, tá? Essa indicação minha não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com as críticas que o povo faz de Brasil. Você está indicando quadrinhos de lacração. Não, é sério. Eu não quero política nos meus quadrinhos. Cara, é verdade mesmo. Essa indicação que eu estou fazendo... É verdade esse bilhete. Não tem nada a ver com indireta para política, essas coisas. Realmente não tem, tá? Eu estou falando isso em geral. Tá ok? Não tem, tá ok? Porque várias pessoas que... Usando esse exemplo aí que o Magari falou, várias pessoas que hoje estão contra o presidente atual do Brasil e tal, se você deixasse, a pessoa faria uma coisa parecida dessa parte do mouse, entendeu? Então, assim, é meio que a ética da sociedade que trava as pessoas. Eu sou da opinião de que o ser humano é mal por natureza. Todo mundo que reclama de alguma coisa de injustiça, não sei o quê, se tivesse poder, se tivesse na condição de poder, fazia a mesma coisa. Sim, sim. Não, e cara, eu vou até bater de novo no ponto. É, realmente, brincadeiras à parte, realmente não tem nada a ver. Foi coincidência total eu ler esse quadrinho agora. E me deu um desânimo com a humanidade, sabe? Não que eu fosse muito animado, mas eu fiquei assim, caramba, cara, tipo, é muito recente, sabe? Tipo, parece uma história, a Segunda Guerra parece uma história da Idade Média, se você parar pra pensar. Sabe, tipo assim, um povo exterminando o outro, sabe? Não, e eu acho que muito o jeito absurdo, que... Cara. O jeito que passam pra gente na escola também é muito superficial, a gente não tem a noção do que foi isso, a gente sabe, países entraram em guerras. Às vezes tem um número lá, não sei quantos milhões de pessoas morreram. Mas é isso, sabe? Aí você pega, decora esse número, você decora lá a data que começou a guerra, a data que terminou, quem atacou quem, só pra você acertar na prova. Só que, cara, não tem uma imersão pra gente ter noção, assim, a gravidade do que foi. Eu tenho um pouquinho mais, porque história é um assunto que eu gosto bastante. Então, às vezes, alguns filmes esses baseados nos fatos históricos, documentários, alguns vídeos, assim, eu gosto, mas assim, é porque daí eu pesquiso por conta própria. Muita gente que não tem interesse pode passar por esse assunto e saber, teve a Segunda Guerra, nazismo é ruim. E algumas pessoas nem pensam que nazismo é ruim. Ah, e os poloneses eram o que eram os porcos, que eu falei lá dos mais porcos. Mais legal, entre aspas, disso, que as pessoas nem pensam que o nazismo era ruim. Mas se você for ver, 99,9% desse pessoal que faz tatuagem da suástica, que fala nazismo, não sei o quê, ele seria a vítima do pessoal dos nazistas. Sim, cara, aqui no Brasil isso não tem sentido nenhum. Nenhum. Exatamente. Não existe uma pessoa de raça pura aqui no Brasil. Só raça negra, a musiquinha. Você só acha isso porque você não estudou história direito. Então, assim, pra avançar aqui, a gente não ficar parado também em Maus, eu deixo a indicação aqui que é muito importante para quem quiser refletir e tal, e entender um pouco mais até da própria natureza humana, a ponto de... eu acho que o povo pensa também que, sei lá, o exército que acabava com todo mundo. Mas, tipo assim, era toda uma sociedade, sabe? Era tipo... Era criança atacando criança, sabe? Tipo assim, não tô falando nem do livro aqui, né? Era, sei lá... Sabe a pessoa que você vai na padaria e compra pão na mão da mulher lá no caixa, por exemplo? Essa mulher é uma que denunciava o vizinho judeu sabendo que ele ia morrer, porque esse cara, ele tá sujando a raça, não sei o que e tal. Então, assim, era uma ideologia geral, sabe? Não era uma parada de, tipo assim, o exército é mal, está oprimindo o povo alemão. Não, o povo alemão queria isso. Né, de certa forma. Ou então eles não sabiam o que queriam e aceitaram isso. E é aquele negócio, né? Você acaba acostumando com as coisas, né? Você fazendo a analogia aí. Eles são ratos. Você chega, qualquer um que não tenha medo, não sei o que, mas normal, não tem medo de matei um rato, foda-se, é um rato, quem se importa com ele? É. A ideia é essa mesmo, inclusive, pessoa, da simbologia, né? E é engraçado quando a gente para refletir, o Eric falou que tava lendo e tava dando, tipo, um desânimo, assim, com a humanidade. Recentemente, eu tava... Antes de eu parar de ler qualquer coisa que eu já comentei, eu tava relendo a série do Harry Potter. Aí eu cheguei no quinto livro, eu sabia que ia ser o mais difícil, porque eu lembro de ter achado ele chato, e realmente, ele é chato. Você já chegou no quinto livro, a partir daí já é louco. Vai dobrando de página a cada livro. E uma coisa que, assim... Olhando da minha visão de mundo que eu tenho hoje, de tudo que tá acontecendo, Harry Potter, você vê lá que tem várias coisas que são meio analogias do nosso próprio mundo, né? O nazismo lá, que o Voldemort quer também a pureza da raça bruxa e tudo mais. E no final do quarto pro quinto livro, tá tendo todo aquele negócio do tipo... o Voldemort já ressurgiu, a mídia começa a ser controlada, as pessoas falam que o Voldemort ter voltado é fake news e que não sei o que, tipo, tá tendo aquela ruptura na sociedade bruxa, tipo, indo pro caos, e eu falei assim, meu, eu quero ler isso pra me distrair, eu não consigo, tá me dando desespero. Dá uma história política no meu livrinho. Mas enfim, fica aqui a indicação. E vai lá, Magali. Pra onde? Eu tava querendo fugir da Disney pra não ficar muito... Que é a única coisa que eu tenho lido. Então eu vou voltar um pouquinho, uns anos. Eu não li isso recentemente, mas eu li que é uma série de quadrinhos. Que é o Y, o Último Homem. Ah, sim, é legal. É, eu tava olhando aqui, aí eu bati o olho ali na revista, machucou um pouco o olho. O outro olho eu vi ali. Que é do Brian Vaughn e da Pia Guerra, acho que é Pia Guerra o nome dela. Do selo Vertigo, que é o selo que a DC usa pra publicar histórias boas. Que alfinetada desnecessária. Alfinetada? Não, não é verdade. A história basicamente é... acontece alguma coisa que todos os homens, quer dizer, não só homens, as pessoas com o cromossomo Y, exatamente por causa do nome Y, que são os homens, né? Uhum. Machos no geral. O motivo só sobra um, que é esse cara que é o protagonista do livro, e ele fica no mundo pra... qualquer homem que você perguntar, assim, seria bom viver num mundo só de mulheres, imagina. Só que a gente vai, ao longo da história, vai descobrir que não é tão bom assim. É ele e o macaco, né? São ele, os dois. Macaco, os dois que sobreviveram, o Ampersand, que aliás é o melhor personagem desse quadrinho. Se lançou por aqui em 10 volumes, são 60 capítulos. A Panini tava lançando versão em capa dura, mas como é a Panini, eu não, nem sei se ela chegou a terminar. Que eu também não cheguei a terminar de comprar, porque acabou o dinheiro. Acho que terminou, eu acho que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas... o Y é interessante porque você falou que... ah, o homem acharia, né? Que seria um paraíso e tal. Mas, tipo assim... primeiro que não necessariamente significa que se o cara tá sozinho no mundo, todas as mulheres querem o cara, né? Não adianta nada. E segundo que, assim, ele é um cara totalmente normal, né? Tipo assim, ele não é um cara bonitão, não sei lá o quê e tal. Ele é tipo... é, um cara normal. É. Então, assim... até tem... aquilo, né? Porque pra quem não tem nada, metade é o dobro. E aí, assim... aí, é claro, né? Como é quadrinho, você tem... Eu acho um pouco... não sei se isso aconteceria tão rápido no mundo, no nosso mundo, né? Mas tem tipo, sei lá, uma galera, um grupo de mulheres que é como se fossem feministas extremas, né? E aí descobrem que ele tá lá e aí começa a perseguir ele. Exatamente, não aconteceria no mundo de hoje. É, pior que agora, esperando pra pensar. A Panini lançou até o volume 5, com a edição 60. Eu acho que terminou. É, fechou. Foram 10 edições o primeiro lançamento. Sim. E aí ela lançou edição de luxo, que terminou ano passado, em 2019. Eu acompanhei quando tava lançando a versão de 10 volumes. Eu lembro que eu comprava toda vez que saía e tal. E realmente, a história é bem legal. Sim. Eles iam fazer uma série, mas... é, tá pra fazer uma série. O protagonista saiu. Esse ano, o cara que ia ser o protagonista saiu. Eu sei que o negócio tá vai, não vai. Pensei que o cara que ia ser protagonista morreu. Eu falei, ixi, ele sobreviveu. Já. Tem algumas reviravoltas e tal, né? É bem legal. Sim, porque basicamente, eles têm aquela ideia que eles estão indo pra um lugar, né? E aí tem os desafios. Lá não dá pra falar muita coisa sem spoiler. Mas é basicamente isso, né? É, eles estão indo pro lugar que pode ter a resposta pro que aconteceu. Isso. A parte da humanidade. Mas não quer dizer que pode ter ou pode não ter. Eu só achei o final meio, tipo, não meio aberto, mas meio... fechado. O final é isso aqui, dane-se. Então, enquanto eu lia, eu pensei assim, cara, eu tô achando legal, mas eu acho que não tem como fechar isso de uma forma que vai ser, tipo assim, uau, sabe? Tipo, é, sei lá, é tipo The Walking Dead, assim, eu não cheguei a ler os quadrinhos até o final, mas eu imagino que o final não seja uma coisa assim, meu Deus, sabe? É tipo assim, acaba. Mas acontece coisa no final do Y, né? Mas... Sim, acontece. Mas é legal, vale a pena. Digamos que eu esperava que fosse um final ruim, e foi um final ok. Então, agradou. Bom, então vamos seguir falando agora de filme. E... Magari, você quer começar falando? É, eu vou começar porque, como eu falei, eu tô assistindo um pouco filme e acho que nos últimos 70 anos eu acho que só vi um filme. É. Então, vou indicar aqui o Aranha Verso. Ah, não, pera. Tem um filme que tá na Netflix que chama Origens Secretas. Tá todo mundo falando, praticamente não vou nem precisar indicar porque provavelmente você já assistiu. Mas, porém, contudo, entretanto, ande todavia, mais um filme de super-herói, mas apesar de ser filme de super-herói, eles fazem um tipo uma metalinguagem, eu ia tentar usar palavras de tênis verde aqui, mas não consigo. Metalinguagem, analogia. É, analogia, etc. tal, que é basicamente a história é um serial killer que mata as pessoas de acordo com a origem dos personagens de quadrinhos. Interessante. É. E eu gosto de serial killer. Que isso? Pois é. Você gosta de histórias de serial killers? Sim, sim, eu gosto de história de serial killers, sim. Eu não estou lendo um livro sobre serial killers da vida real, não. Você não é a favor do serial killer, né? Serial killing for dummies. É, serial killer for dummies. Não, não estou lendo. Magari, você acha que tinha que legalizar o serial killer? Ah, somos todos serial killer. É que se eles pagassem taxa, né? Pô, não, vou nem continuar. É. Na adolescência, somos todos serial killer. Entenda como quiser. Caramba. Vai, só segue. É, então. E é legal você ir reconhecendo as origens dos, dos personagens nas vítimas, como ele matou, a razão dele matar, etc. É... Vocês dois não assistiram? Então, você falou assim, vocês devem, todo mundo já deve ter visto e tal. Aí eu tô esperando você parar, de falar pra falar assim, eu não assisti e eu gostei da dica. Então, eu gostei da dica e não assisti, não vi ninguém comentando também. Caramba! Então, eu cheguei a ver a chamada, então tipo assim, eu sabia pelo menos o nome, assim, mas eu não vi mesmo. Pô, mas eu achei interessante pra caramba a ideia. Tem lá várias as vítimas do... São colocados como as origens dos quadrinhos, dos personagens. Aí tem o policial que não gosta de coisas nerds. Vai sempre... É um clichê, né? Tem um personagem que parece o Jovem Nerd. É, exatamente. E o pessoal fala que parece o Jovem Nerd, mas tá antes... mais parecido comigo. É o Jovem Nerd antes da bariátrica. Antes da bariátrica. Então, é o dobro do Jovem Nerd de hoje. Que é o nerd clássico de que ele é dono de uma loja de quadrinhos, ele serve como consultor pro policial. Tem a chefe do policial lá que ela gosta de fazer cosplay, ela sempre aparece vestida de Sailor Moon, de roupas coloridas. Caramba, que aleatório. A primeira cena dela, na aparição dela, ela reclamando, que chamou ela que teve um crime, ela reclamando que tava no dia de folga dela, ela tá vestida de Sailor Moon. Ela tava num evento de anime. Ela não estando vestida de Sailor Moon durante a transformação, tá tudo certo. É. Eu tô vendo aqui, é um filme com a duração padrão de filme, 1h40 e tal, tá? Dá pra ver rapidinho. 30, legal. 1h40 e é espanhol o filme. Muito bem. Vou colocar na minha lista aí, ó. A indicação serviu pra. Já serviu pra alguma coisa. Origens Secretas? Chama? É. Exatamente. Parece bom, gostei. Eu quis falar primeiro exatamente porque eu achei que vocês dois podiam roubar, mas na verdade vocês nem assistiram. É, ia ser tranquilo. Posso ir? Pode falar. Beleza. O filme que eu queria indicar é Jurassic Park. Não, brincadeira. Agora que chegasse na... agora uma série que eu quero indicar é essa série de desenho do Jurassic Park que vai sair. Um jogo que eu quero. É um jogo do Jurassic Lego. O Lego Jurassic Lego lá. A música Jurassic Park. Posso indicar uma música? Posso. Jurassic Park é esse Jurassic Park. Existe essa música mesmo, pra quem tá ouvindo, tá, gente? Claro que existe. Jurassic Park, Jurassic Park é esse que eu nunca vi. Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic, quebrei o pau, fiquei de mal. Jurassic Park, Jurassic Park. Mas vai lá. É uma animação. Saiu, acho que esse ano. E eu fiquei muito triste, porque eu acho que ela foi daí prejudicada por causa da pandemia, as pessoas não puderam ir no cinema assistir. Que eu não lembro agora que plataforma de streaming que ela tá. Eu acabei assistindo por meios alternativos. Você foi lá nos Estados Unidos, né? Burlando a pandemia e assistiu não, lá. Não, eu não fui nos Estados Unidos, eu fui no Japão. Que é um personagem japonês, é o Lupin. A animação do Lupin. Eu não conhecia esse personagem, a Gabi que me apresentou. Pra quem tá ouvindo ainda não sabe, a Gabi é minha namorada. E ela descobriu o personagem, começou a ver o anime dele, e daí viu que tinha dois filmes. Tem um que é do Miyazaki, antes ainda do estúdio Ghibli. O Castelo de Cagliostro. Isso, esse tá na Netflix. Mas tem esse mais recente, que é o... chama Lupin III, que é o nome do personagem, o primeiro. E é uma animação... Nessa estética mais nova de ser meio 3D, só que ainda assim ela é bem... como que eu posso dizer? Mantém umas certas características do mangá, anime, né? De mangá. Do anime, de mangá também. É bem estilizadinha e, cara, eu gostei demais da animação, eu gostei muito do personagem. O Lupin, ele é um ladrão, é desses ladrões de classe alta, né? Tá sempre em busca de algum tesouro, roubar coisas de museu, coisas assim. E, cara, o clima das aventuras dele é bem um negócio meio Indiana Jones, Tintin, é divertido, assim, pra você passar ali umas duas horinhas se divertindo mesmo. Eu gostei muito do filme. O que mais que eu posso falar dele? A trilha sonora dele é bem legal, é bem marcantezinha. Ele é meio... Você passa ali mais ou menos, tipo, anos... Entre anos 20 e anos 40, sabe? Tem aquela pegada bem... Negócio bem clássico. É bem essa pegada Indiana Jones mesmo. Eu posso não estar sendo muito convincente, mas vai por mim. É bem legal. Não. Quando as pessoas ficam caladas, assim, sempre parece que a gente não tá sendo convincente, mas eu só tô prestando atenção. É porque eu realmente não... Não, nem por vocês sendo calados, é porque, tipo, tá me fugindo, assim, o que mais eu posso falar dele, eu não quero entregar muito do filme também. Ah, que ele é, como o Maurício falou, eu conheço o personagem, nunca assisti muita coisa dele, mas ele é um personagem famoso na França, na Itália. Na Itália eles têm o Diabolik, que é meio isso também. Inclusive quase... que na minha indicação de quadrinho eu ia indicar uma série dos quadrinhos Disney, que é o Fantomios, que é o antecessor do Super Pato, e é baseado exatamente nesses personagens, assim, do Diabolik, do Lupin. Uhum. Eu tô olhando algumas cenas da animação, ela é bem feita pra caramba. Eu gostei do estilo. É muito legal, cara, é muito legal. E é que nem eu falei, eu fiquei chateado que esse filme foi prejudicado pela pandemia, porque é um personagem que não é muito conhecido aqui no Brasil. Eu sei que lá no Japão ele é sucesso, né? Na Itália também. E aqui ele nunca pegou muito, assim, né? Acho que o pessoal mais do nicho, assim, que gosta de consumir produções japonesas conhece, mas eu mesmo não conhecia. É um personagem que eu nunca ouvi falar. Eu fui conhecer esse ano. Já assisti os dois filmes dele e, meu, eu gostei demais. Tô cogitando até assistir o anime. E as aventuras dele, assim, é aquela coisa bem... É exagerada, mas é pra ser exagerado. Faz parte da graça, né? Então, tipo, ele tá fugindo ali com o carro dele numa perseguição policial. Aí, de repente, eles dão um drift. Ele começa a fugir da polícia dando ré e vai, sei lá, dando looping dentro de um túnel, sabe? É bem exagerado. Aí tem o adversário dele, que é um chefe de polícia lá da Interpol, e tá sempre perseguindo ele. Ele sempre consegue passar esse cara pra trás. É divertido pra caramba, cara. Você não precisa ficar triste, não, que eu vou assistir. Chato, aí eu mandei uma imagem dos últimos episódios de DuckTales que passou. Vou colocar no post, tem o Lupin no cantinho. Ah, tem o Lupin ali. Ah, sim. Legal. E assistam aí, Eric. Eu não sei se seu filho ainda... Ele já se prende mais pra assistir filmes, assim, ou ele fica muito... Não, feliz. Ainda não, mas... Ele eu... também. De repente ele curte. Vou montar uma... Dá desculpa que tá assistindo com ele. Eu não preciso fazer isso. Eu vou montando a playlist pra ele, pra assistir. Bom, posso ir? Posso falar? Sim. Ah, pode, vai. Não tem mais ninguém. Saindo do jeito que eu indiquei a primeira vez aqui, né, que foi uma coisa mais pesada, que era o mouse, né, vou indicar um filme bons. Mais leve um pouco, com um clima... Vai ficar bons agora. Com um clima melhor, tal, que é um filme com o Robert De Niro, Anne Hathaway, e ele se chama Um Senhor Estagiário. Não sei se vocês já viram. Não. Eu vi você compartilhando no Facebook. Certo. Eu, pra quem tá ouvindo, um parênteses, eu desisti, tem criança em casa, então todos os podcasts terão vozes de criança de fundo, tá, gente? É isso aí. Criança é esperto. O problema é se você não tivesse criança em casa e tivesse barulho de criança no fundo. Aí é um problema. Mas esse filme, Um Senhor Estagiário, ele tem o basicamente a ideia do filme é o seguinte: o Robert De Niro é o personagem principal, vamos colocar assim, né? Já é um senhor, já mais velho e tal. E eu não lembro se no início do filme ele é mandado embora do emprego dele ou se ele acabou de aposentar. É alguma coisa assim. Eu sei que assim, ele ficou a vida inteira trabalhando no mesmo emprego, na mesma companhia e tal. E agora ele tá, tipo assim, ele tá viúvo, não tem mais emprego. E basicamente, pra ele não ficar à toa, vamos dizer assim, ele resolve, né, de acordo com algumas coisas que acontecem lá no filme, ele resolve entrar num programa de estágio de uma empresa que só tem jovens. que é justamente um programa para contratar estagiários velhos, entendeu? Tipo assim, trazer pessoas com mais experiência e tal, meio que para fazer uma ação pela sociedade, essas coisas assim que algumas empresas fazem, né? E cara, é muito legal você ver que assim, o filme tem um clima muito para cima, de tipo, nunca é tarde pra você começar a fazer as coisas, sabe? Tipo assim, a vida dele tava meio que... Dá aquela sensação tipo do Up, Altas Aventuras, assim. Não que ele seja mal-humorado, mas aquela sensação de tipo assim, ó, a vida desse cara aqui já acabou, daqui pra frente é só tipo assim, ele vai viver até morrer e acabou, sabe? E meio que você vê que... Abaixo até chegar no fim da ladeira. E assim, meio que começa uma fase nova na vida do cara, entendeu? E aí, a Anne Hathaway, ela é uma atriz que eu gosto bastante, assim, tipo, ela é muito boa atriz, né? Pelo menos nos filmes que eu vi dela, assim, e tal. E aí tem, né, eles envolvem outras situações também, né? Envolvem a situação dele com ela, que é tipo a chefe da empresa, e enfim... Não posso falar muito, não. Espero que ela tenha aprendido a ser uma chefe melhor do que aquela outra chata do Diabo Veste Prada. Bom saber que ela foi promovida, pelo menos. Ela tem tipo uma empresa que é tipo uma startup que deu certo, sabe? Então, assim, é uma empresa cheia de jovens e tal, toda coisa, só que aí tem, sei lá, tem uns problemas do casamento, enfim, tem essas questões assim, e aí a gente vai vendo ele chegando e... O Eric falou, a empresa dela é tipo uma startup que deu certo, ou seja, a startup que deu certo é a exceção, né? Não, é porque, assim, não é que é exceção, é que assim... Eu entendi, tem várias, entendi. É que foi uma startup que deu muito certo, vamos dizer assim, a ponto de virar uma empresa de produção própria e tal, sabe? Tipo, muitos funcionários. Virou uma empresa, basicamente. E em pouco tempo. Então, assim, é bem legal. É um filme com clima bom. Nossa, o Vinícius tá aqui, grita aqui. É um filme com clima legal. Você termina de ver o filme com um sorriso no rosto, sabe? Tipo assim, pô, que bom. Assista depois de ler Maus. Pra dar aquela aliviada. Muito bem, então a próxima categoria aqui nossa vai ser uma série de TV. Não necessariamente tem que ser série com atores, né? Pode ser um desenho, pode ser anime, né? Pode ser com atrizes também. Com atrizes, pode ser. Enfim, é alguma coisa seriada, né? Como vocês começaram no bloco anterior, eu vou começar nesse e eu tô com muita dúvida em qual dos dois aqui que eu indico. Pô, cara, o problema é que eu vou terminar esse podcast triste. Eu vou indicar The Man in the High Castle, O Homem do Castelo Alto. Eu tô notando uma certa... não é coerência, mas uma certa linha narrativa nas suas indicações, Everton. Foi coincidência. Cara, eu estou igual aquele meme do Tom ligando lá pro FBI. Então, na verdade, eu tô em dúvida. Quando eu falo que eu tô em dúvida, eu posso citar duas indicações em uma, né? Que é tipo uma forma de burlar a indicação, não é isso? Eu falo assim, eu não sei se eu indico isso ou isso. E automaticamente eu tô indicando as duas coisas, né? Assim que funciona? Eu não sei se eu indico isso ou isso, mas isso tem isso. Mas a outra também tem aquilo, hein? É porque, assim, eu vi recentemente duas séries, entendeu? Mas eu vou indicar o The Man in the High Castle e não vou quebrar citando o outro. Talvez eu cite. Talvez vocês citem. Então, O Homem do Castelo Alto é uma série... que se passa nos Estados Unidos se ele tivesse perdido a Segunda Guerra. Então, basicamente, é um Estados Unidos ali em 1962, se eu não estou enganado. Ou seja, uns 20 anos, né? Não chega a 20 não, mas uns 20 anos depois do término da Segunda Guerra. Sendo que, nessa realidade, o Eixo ganhou, né? E os Estados Unidos ele foi dividido entre a Alemanha e o Japão. Né? Basicamente o Oeste. Caramba, ali... Não tinha nenhum lugar mais perto, não, pra dividir? Basicamente, quem já viu história relacionada ao Velho Oeste, assim, tal, sabe que a ideia do Velho Oeste era justamente porque era depois das montanhas que tem ali no oeste dos Estados Unidos, né, que divide mais ou menos o país. Então, basicamente, aquelas montanhas ali que eu não sei em quais estados passam, que eu não conheço muito geografia americana. Deve ser Colorado. Fala em montanha, é Colorado. Mas assim, basicamente o Japão ficou ali com aqueles territórios do oeste e a Alemanha ficou com o resto, né? Sendo que entre os dois tem uma zona neutra ali que não é... É a Grand Line. É a Grande Line, exatamente. E a história, ela segue alguns personagens, né? Ela vai fazendo a história em paralelo, né? Os personagens principais, assim, os personagens bons, vamos colocar dessa forma, né? Eles estão no oeste ali, nessa parte do Japão, do território japonês. E a gente tem também uma história ocorrendo na zona leste, que é da Alemanha, onde os nazistas dominam e tal. E assim, você acompanha, digamos que uma família de nazistas, vamos dizer assim, né? E aí, basicamente, a ideia da história, né, é que tem, tipo assim, eles descobrem, eu não posso falar muita coisa senão eu dou spoiler, mas basicamente começam a aparecer... Na NASA. Basicamente começam a aparecer alguns filmes que algumas pessoas traficam, que são filmes que mostram os Estados Unidos ganhando a guerra, que são imagens que a gente reconhece de coisas que a gente viu na... Nós aqui, né? Nós três aqui, que a gente já viu em televisão. Na história real. Então, né? Na história real, exatamente. E assim, umas coisas que não parece que em 1962 daria pra você falsificar, sabe? Não tinha tecnologia igual tem hoje, que você pode fazer qualquer coisa na tela que parece... Quer dizer, qualquer coisa não, mas dá pra você fazer coisas que parecem reais, né? E aí, basicamente, esse homem do Castelo Alto é um mito, vamos dizer assim, que teoricamente é o cara que cria esses filmes, né? Assim que começa a história. E aí você vai acompanhando a vida de algumas pessoas, são histórias separadas, mas que se cruzam em alguns momentos, né? Que tem a personagem principal, que é uma que tá levando esse filme pra um lugar, tem um cara que ele é um agente nazista, mas tá fingindo que é amigo dela pra tentar pegar o filme. Isso é bem no início da série mesmo, por isso que eu tô falando, né? Tipo, segundo episódio, primeiro episódio, sei lá. E em paralelo a isso, você tem um personagem que é o Smith, que é o... Eu não lembro o cargo dele, mas é em alemão, tipo Obergruppenführer, sei lá como é que fala. Que ele é um cara que... Pode ficar um pouquinho mais bravo pra acertar o... É porque eu não lembro nem como é que fala, eu acho que é... Deixa eu lembrar aqui, pelo menos como é que escreve. Obergruppenführer. E é engraçado que ele vai sendo promovido, então vai só acrescentando... prefixos no nome, sabe? Vai ficando cada vez mais longo, que é assim que funciona o idioma, né? É assim. E aí, o basicamente, assim, ele é de uma família que era americana, e quando o território americano ele foi anexado, né, eles deram a oportunidade de pessoas do exército se alistarem para pro lado da Alemanha, vamos dizer assim. Então, basicamente, ele foi um americano no passado, e agora ele é leal ao nazismo, né? E essa parte do lado alemão, que reforça um pouco o que eu tava falando mais cedo sobre as amarras da sociedade que mantém o povo no lugar, né? Porque assim, você vê a família dele, basicamente é ele com a esposa, duas meninas pequenas, o filho, e tipo assim, todo mundo numa vida perfeita, de respeito e não sei o que e tal. Só que numa realidade em que eles consideram, basicamente, que se for judeu e etc., é um bicho, basicamente, né? Só que, assim, sei lá, você tem uns dramas familiares que acontecem lá, que é muito bem feito, assim, na vida do cara, que você fica com dó do oficial nazista, sabe? Porque, tipo assim, é um drama que independe do cara ser nazista, vamos dizer assim, entendeu? E isso acaba deixando a história mais real um pouco, porque você fica assim, caramba, eles estão aceitando tudo porque é o padrão da sociedade lá na época e tal, que em 20 anos foi mudando, né? Só que, tipo assim, como eles estão tendo problemas que são comuns, você pensa assim, caramba, poderia acontecer isso mesmo, sabe? E isso é meio triste, cara. É agora que a gente cancela o Eric, em dó de nazista? Que isso, pano? Cara? Não, mas não é isso não, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, a história ela desenvolve pra um lado que eu não posso falar muito, porque, né, que começa a falar de origem dos filmes e tal, mas eu não posso falar muito porque é spoiler, né? E eu acho legal que eles trabalham cada personagem por uma... Cada um tem um caminho diferente que se cruza, mas eles desenvolvem de forma independente. Infelizmente, ela foi cancelada de uma forma meio... Claro que foi. Ela foi cancelada de uma forma que não tipo assim, ela foi, sei lá, olha, vocês têm mais X episódios pra terminar a série. Então, assim, o final é um pouco acelerado, sabe? Não é que o final seja ruim, mas se ele fosse diluído numa temporada inteira ou em duas, ficaria mais crível, sabe? As coisas meio que mudam rápido demais, sabe? Um personagem muda de ideia muito rápido e tal. Mas, no geral, eu achei legal essa... essa série, ela tem essa temática de mostrar que o nazismo e fascismo em geral, tal, ele é ruim, né? Ela não coloca como se fosse uma coisa boa, não é isso. Mas ela mostra que, assim, só não foi por esse caminho porque a gente segue regras que não apoiam isso, entendeu? Não, o que eu falei agora há pouco. O ser humano só existe, só é bom porque tem regras, senão... Exatamente. Mas ela é legal, ela é legal. Assistam, tá na Amazon Prime. Pode, quem quiser falar aí. A gente tava em dúvida se a gente dividia em série de TV com atores ou em anime. A gente brigou aqui e decidiu fazer, separar, manter tudo junto. Mas sabe de raiva, eu vou falar uma que é as duas coisas. E essa eu acho que o Maurício conhece, porque quando eu postei no Twitter, a Gabi, a namorada dele, lá ficou toda empolgada e comentando que gostava, não sei o quê. Ah, já sei. Que é a Erased. Eu não sei falar isso. Erased. Deve ser Erased. Ah, Erased. Então eu não sei. Não sabe? Não. Cara, eu já ouvi falar disso aí, hein? É um anime, e também tem a versão live action com uns atores lá do Japão. Conta a história, basicamente, tem um cara... Aquele típico fracassado que ele quer ser autor de quadrinhos, só que ele já tá beirando os 30 e não fez nada na vida até hoje. Só que ele tem um poder peculiar, que ele volta e meia, quando ele tá fazendo alguma coisa, ele não é que ele tem um déjà vu, mas ele, literalmente, ele volta no tempo alguns minutos, sempre que vai acontecer alguma coisa perto dele, alguma tragédia, alguma morte, alguma coisa, ele volta no tempo pra ele poder, tipo, encontrar e salvar a pessoa. Por exemplo, logo no começo, não é spoiler, que é... Tipo, praticamente a primeira cena, ele tá na moto dele indo entregar lá, que ele trabalha de tipo Uber Eats lá no Japão, entregador de pizzaria. Ele tá lá e aí tá acontecendo várias coisas no trânsito, pessoas atravessando a rua, caminhão passando, não sei o quê. De repente dá uma piscada e ele volta pro momento, mesma coisa que ele tinha passado. Ele tem que ficar de olho pra saber o que vai acontecer, se alguém vai ser atropelado, se o caminhão vai bater, se alguma coisa, pra ver se ele consegue salvar. Não, desculpa. Eu ia perguntar se é tipo automático ou se ele controla. Não, mas pode ser que... Não é automático, não. É que acontece, se... Tanto que quando acontece, ele, opa, eu tô no negócio de novo. Aí ele começa a olhar no um lado. Tem uma hora que a mãe dele morre e ele acaba sendo culpado, porque o pessoal encontra ele com o corpo e com a faca na mão. Já foi assassinada. Aí ele estava sendo culpado e acontece inclusive, isso. Inclusive é a cena final. Inclusive é a cena final. É logo no primeiro episódio. Aí, de repente, acontece outro desse déjà vu dele. Só que, normalmente, o déjà vu dele tem só minutos. Dessa vez, ele acorda, quando ele acorda, em vez de ele estar com 28 anos, ele está com 10 anos. Caramba. Na escola. Caramba. Normalmente, as coisas acontecem. Ele volta pro momento que ia começar. Aí, ele sabe que alguma coisa que começou ali vai desencadear na morte da mãe dele lá no futuro. Aí, ele começa a tentar descobrir o que é. Ele sabe que, naquela época, estava tendo algumas... sequestro de criança na escola dele. Alguns amigos dele foram sequestrados e mortos, e o assassino nunca foi pego. Ele fica, né? Ele com um corpo de criança e com a mente de adulto. Se você pensar isso, é até estranho que ele comece a se interessar por uma menininha lá, e sabendo que ele tem a cabeça de adulto, é meio... Cancela o Magaren também. Cancela o Erased aí, porque o Erased foi apagado. Apaga o Erased. Eu não sei quanto ao Magaren, mas dá pra sentir daqui o olho do Eric brilhando, tipo, nossa, viagem no tempo. Se eu for falar outra vai ter viagem no tempo também. Pera aí, deixa eu mandar um print da minha tela aqui, peraí. Ele tá pesquisando. Não, eu vou mandando um print, o ouvinte vai saber o print do que é pelo comentário do pessoal aí. Erased. Eu estou com a Netflix aberta. Vendo o que tem aqui, quantos episódios são. Esses dois, são 12 episódios, se não me falha a memória. São 10? Não, 10 é o. São 12. Eu acho que a série de TV é 10 e o anime é 12. Ou é o contrário, sei lá. O anime são 12. Eu tinha olhado aqui, só que a Netflix mostrava 10 e eu tinha que mandar exibir o resto. Por isso que eu falei 10 na primeira vez. Mas. Bem. Eu assisti um que chamava. Isso não é indicação, não. A série é 12 também. Eu assisti um que a hora que você começou a falar, eu lembrei um pouco que era a garota que saltou no tempo, sei lá, um negócio assim, como é que é? Tá na Netflix. Que tinha esse esqueminha também, ela voltava um pouquinho no tempo e tal, aí ela tenta salvar algumas pessoas, mas é outra história, né? Não é exatamente esse plot, não, mas a hora que você tava falando, eu lembrei que eu vi lá na Netflix. É legal, eu comecei a assistir como quem não quer nada, e Normalmente eu não sou de fazer maratona, essas coisas, mas quando eu comecei a ver o anime, os 12 episódios aí eu assisti em 2 dias. Para as pessoas normais, entre aspas, não é muita coisa isso, mas para mim, pro meu nível de assistir coisa, é impressionante. É tipo a outra série que eu queria indicar, que eu não indiquei, que eu vi a primeira temporada de 10 episódios em uma noite e a segunda temporada de 10 episódios na noite seguinte. Ah, sim. Que eu não Fala vou indicar. Logo que série é essa que eu tô até curioso. É aquela que Snake que sobe. Cobra Kai sobe lá. Ô, Maurício. Cobra Kai, né, verdade? Ah. Ele, o que? Não, Cobra Kai, aquele do Karate Kid. Claro que aí ele Cobra Kai, claro que cai, ela nem perna tem pra. Cobra Kai é a série que eu vi recentemente, que é muito legal, mas que eu não vou indicar, não. Entendeu? Entendi. Aqui tem 20 episódios e eu vi em 2 noites, começando 7h30 da noite, 8 horas da noite. Mas tem que dizer que cada episódio é 20 minutos. É 30. 30. É. Dá 5 horas cada temporada. É. Ele realmente assistiu completo. É a série que mostrou que não existe vida fora da Netflix. Que o último episódio dessa série já tem mais de quase 2 anos e só agora o pessoal tá descobrindo ela porque chegou na Netflix. Sim, porque era do YouTube antes, né? Era, do YouTube Premium. Mas, Maurício, então a sua indicação vai ser Cobra Kai mesmo? Não, não vai ser Cobra Kai. Pra mim é meio difícil indicar série, porque... então tudo bem, próxima. Não, tipo de mídia que eu consumo muito. E as que eu mais assisti, assim, é das famosinhas. Tipo, Breaking Bad, Vikings. Então eu vou recomendar um desenho. Já que vocês só recomendaram série aí. E... Não é do Ramitinha não, né? Não. É um desenho, não é tão novo assim. É apenas um show da Cartoon Network. Maurício sempre tem que ter penas na história. Pra ele gostar. É, porque o personagem principal é um pássaro. E como todos sabemos, pássaros são dinossauros, né? E é um desenho da Cartoon que é dessa última década que a gente teve. E eu achei legal indicar ele porque às vezes o pessoal da minha geração pra cima fica... Não, porque Cartoon bom era da minha época. E a geração anterior, não, porque bom era a Hanna-Barbera, sabe? E esse é um desenho que eu acho legal, ele não é tão infantilzão assim. Gira em torno de 2 caras, o Mordecai e o Rigby, né? São animais antropomorfizados. Cobra Kai e o Rigby? Ah, Mordecai. Mordecai. Ok. Eles trabalham num parque e tudo acontece basicamente em torno deles. Às vezes o principal de um episódio acaba sendo um ou outro personagem ali do núcleo, mas é principalmente o Mordecai e Rigby. Sempre... não tem como falar isso sem não parecer aquela coisa tosca de sessão da tarde, mas aprontando altas confusões no parque. E eu acho a temática do desenho bem legal, porque eles são já 2 jovens adultos, então às vezes a premissa do episódio começa com eles tendo que, sei lá, reformar a parede. Aí eles pegaram uma tinta especial pra pintar a parede mais fácil, porque eles são preguiçosos. Aí descobre que a tinta, na verdade, é um composto químico e o buraco na parede vira um portal pra outra dimensão. É um negócio que escala muito rápido. Caramba. Pois é. Acho que assim, o pessoal que... Um desenho que tá meio na moda, assim, também, que é o Rick and Morty. O pessoal que curte mais ou menos esse humor, ele não tem o humor científico do Rick and Morty, mas é sempre essa coisa exagerada, assim, e absurdo, sabe? Vai sempre pro absurdo da coisa. É tipo Rick and Morty, só que bom. É, tipo isso que eu acho legal. Eu acho um pouquinho superestimado, mas beleza, eu assisti as 2, 3 primeiras temporadas. Não, acho o melhor desenho do mundo, é isso que eu tô falando, mas eu acho legal. Sim, é legal. Fica a indicação, então, apenas um show. Ele já... O desenho já acabou, já foi encerrado, teve o último episódio já. Então, eu não assisti as últimas temporadas dele, eu tô reassistindo, tô maratonando tudo também. Principalmente nos fins de semana, quando eu mais gosto de assistir. É legal. É tipo bem mostrando o cotidiano assim de jovens adultos, só que sempre amenizando algumas coisas, porque ainda assim passava, né, num canal infantil. Então, assim, às vezes eles estão com umas atitudes fazendo umas coisas meio nada a ver, assim. Tipo, você fala, meu, eles claramente estão como se fossem bêbados, mas eles estão tomando refrigerante, sabe? Então não... Não vai muito assim, não é muito explícito, mas fica naquele negócio, quem entende, entende, sabe? É, eu já vi algumas coisas desse desenho, principalmente o meme que virou deles falando, apontando assim. Ah, sim, sim. Mas nunca peguei pra assistir porque na minha época era melhor. Ah, não, pera. É legal porque... que tem bastante referência também a coisas de cultura pop, né? Então, e é bem cultura pop anos 80. Então, vira e mexe, toca uma cena meio musical lá, é uma música dos anos 80. Eles querem. Vai tocar a banda que eles curtem lá no parque. É uma banda dos anos 80, só que os caras já estão tudo velho e, tipo, é a banda meio falida, assim. É legal, eles ficam tirando bastante sarro dessas coisas. Tá, não cheguei a assistir, porque, como você falou, passa no Cartoon, é dublado. Eu já me curei dessa doença. Mas parece ser divertido, sim, tipo aqueles desenhos um pouco mais antigos que esse aí. Tipo aqueles da época do Billy Mandy, da mansão pra amigos imaginários lá. Era um desenho nesse estilo do cartoon, só que um pouco mais, acho que pra geração anterior desse. Sim, sim. Eu tô chateado aqui. Por quê? Por quê? Porque eu já tinha esquecido das crianças fazendo Heil Hitler. Não. Ah, tá. Ah, o Heil Hitler. E eu nunca ouvi tanto Heil Hitler e por minuto como naquela série. O Eric tá. Aquela lavagem cerebral. É. Cara, mas é. Bom, enfim. Eu não queria fazer essa piada, mas eu indiquei duas séries, só que o Maurício indicou apenas um show. Ah, sim. Nossa, Deus. Isso ninguém cancela, né? Isso de piada ninguém cancela. Claro que não. Muito bem. Eu sou a favor desse tipo de piada, então. Ah, e a minha que foi apagada? A sua, né? O ouvinte nem ouviu, né? É a apagada do programa. Bom, então, para a quarta categoria aqui, né, e dessas categorias que a gente está discutindo mais aqui, a última, né, a gente vai fazer uma indicação de algum jogo. Eu vou deixar aí aberto se é jogo de videogame ou se alguém quiser indicar outro tipo de jogo, sei lá. Olha, recentemente eu joguei, eu pulei corda e achei pode muito não. Legal. Pode fazer uma desindicação para jogo, tipo jogos do Corinthians. Ah, tá. Eu desindico de assistir aquela aposta. Achei que você ia falar Fall Guys pra não... Não, Fall Guys é legal. Bom, olha, tomando como base o começo do programa lá que vocês estavam tentando lembrar da piada, eu indico o jogo da memória. O Eric sempre perde. Quer dizer, o Eric. Eu tô indo nessa também. Mas eu tenho a desculpa de astantíssima idade. Mas, vamos lá, quem quer começar aí? O último foi eu, então vou deixar um dos seus dois. Não, o último fui eu. Quem começou, eu começo. Pô, então Pode começar, eu ia começar, mas eu só tava confirmando um negócio pra indicar aqui, não? Beleza. O jogo que eu vou recomendar é um jogo que eu joguei em 2013, conheci ele lá por 2002, 2013 e rejoguei ele no passado e ainda achei ele divertido. Chama Trine 2, T-R-I-N-E 2, porque é o segundo jogo, né? Assim que funciona. Depende, você acabou de indicar aí o Lupin terceiro, que é o primeiro. É, então. Tem Final Fantasy X, Final Fantasy X-2, Final Fantasy X-2, eu acho que é a melhor numeração. Não é o 12, é o 10-2. É a continuação 10, 2. Do 10. Ele é um joguinho como se fosse jogo plataforma, né? O cenário dele, os bonequinhos lá que se controla são em 3D. Mas ele é aquele tipo de jogo que você só vai seguindo meio que de lado, né? Você só vai pra frente e pra trás. Mas, cara, ele é um jogo com visual tipo bonito. Tipo desenho do He-Man andando. Entendi. Não, é bem tipo jogo plataforma mesmo, sabe? Pra quem curte essa temática fantasia, RPG, acho bem provável que goste do cenário. Explicando meio por alto a premissa do jogo. O Trine é um objeto mágico que reúne... Quando ele percebe que a terra lá tá em perigo, ele vai lá e reúne três guerreiros que acha que ele pode defender ali a terra. Daí é o Amadeus, a Zora e o outro eu não lembro. O Amadeus é um mágico. A Zora é uma ladra e o outro é um cavaleiro medieval mesmo. Sim, Lancelot. Cada um tem um... A Zora é do credo dos assassinos, do Assassin's Creed, pelo que eu tô vendo nas imagens aqui. É, parece bastante. Eu lembrei o nome do guerreiro, é Pôncius. Pilatus. Tem aquela pontos aí, pilotos. Aí tem uma habilidade no jogo, né? Tipo, a Zora, ela tem o gancho dela, ela dá saltos mais altos, atira com arco e flecha. O Poncius é mais forte, tem o escudo, tem espada. Ah, você joga com os três ao mesmo tempo? É, você pode alternar entre... Eu tô vendo aqui, é tipo o 3 Vikings que tinha na época do Mega Drive. É bonito. Você joga com os três, né? Você joga com os três personagens e dependendo do obstáculo, a habilidade de um deles. Isso, tem que resolver um puzzle lá, que às vezes um ajuda mais do que o outro. E, cara, eu achei bem divertido e o que eu gosto muito dele é a trilha sonora. Ele puxa bem esses elementos de música medieval e tudo mais. E ela tem uns trechos que é tão calminho enquanto você tá passando pela fase sem luta nem nada. Que você dormiu. Não, às vezes eu ouço a trilha sonora, tipo, enquanto tô trabalhando, sabe? Ela é muito gostosinha de ouvir, então assim, além do... Aí esse comentário foi um que eu fiz, é porque o Maurício, direto a gente chama ele fala que tava dormindo. Aliás, uma boa indicação, dormir, indico sempre, muito bom. Cara, eu acho muita perda de tempo, cara, o problema não é dormir, o problema é acordar. Eu gosto muito de ficar acordado de noite, só que eu não posso acordar tarde, esse é o problema. Eu sofro desse mesmo problema também. Eu gosto muito de, tipo, às vezes varar a noite trabalhando, fazendo os meus projetos pessoais, aí ou jogando, mas eu não tenho opção de acordar tarde no dia seguinte, né? A não ser fim de semana. É complicado. Mas então, voltando ao Trine, eu tava destacando aí a trilha sonora dele, que eu acho ela muito imersiva e muito relaxante. É tipo de trilha sonora que eu, pelo menos, puxo lá no YouTube e deixo a playlist dela tocando e vou fazendo minhas coisas. O que mais que eu posso falar do jogo? Você vai alternando ali entre três personagens, né? Como eu falei, tem bastante puzzle pra resolver, mas tem as partes de luta também, tem os inimigos comuns. Tem o chefão, que não é sempre, mas às vezes aparece um outro chefão. E eu acho que é isso. Eu não cheguei a jogar os outros. Eu acho que tem até o Trine 3. Eu não joguei o 1 nem o 3 porque eu não... Na loja lá da Bahia Pirata não chegou uma edição confiável, sabe? Mas o 2, eu achei ele realmente muito bom. Tava olhando as imagens aqui. Sim. Parece bonito mesmo. Sim, eu tava olhando aqui. Se é legal, não sei, mas bonito é. Você, Magalhães, você quer que eu fale primeiro? Eu ia indicar uma outra coisa, mas eu vou nessa linha do Maurício aí, vou indicar um joguinho que você joga pra passar o tempo, não pra você ficar com raiva, tipo Fall Guys, que o Eric falou aí. Eu vou indicar um jogo que é uma zoeira, que é o Rue, mas ele só seria zoeira se fosse Rue BR, que é H-U-E. Ele é um joguinho, parece joguinho do celular, mas é esses joguinhos... Caramba, agora esqueci a palavra. Quando não é de produtora grande, é... Indie. É indie, isso, esse aí. Isso. Indie que todo mundo sabe que é indie com pronome neutro. Ai, meu Deus. Gostei indie. Depende da vertente, né? Caramba, não vi essa chegando. Então, o Rue, ele é um joguinho. Ele é... O legal dele, ele começa totalmente preto e branco. A mecânica dele é que durante o jogo o personagem vai chegando em umas partes, vai desbloqueando paleta de cores. Tipo, chega numa parte e pega a cor amarela. Aí você tem que ir alternando. Você tem que ir alternando a... Tem coisas que só aparecem, por exemplo, aí tem umas bolas pra você ter que passar de umas coisas que tem umas bolas que vem caindo, no, tipo aquelas do Indiana Jones. Só que se você aperta no amarelo, põe o amarelo, a bola que é amarela, ela desaparece. Você consegue passar por ela. Aí vem azul, quando você já tem o azul, você troca pra azul, aí você tem que ir fazendo essas... Tipo esses puzzles, usando as cores, como tem plataforma que só aparece em determinada cor... Tem porta para outros níveis que só aparece se você tiver na cor amarela, por exemplo, aí aparece a porta azul. Se você tiver na cor azul, a porta fica invisível, porque ela tá azul junto com o cenário. Ah, que da hora. Ele é legal, né, você fazendo assim, explore puzzle. De vez em quando dá um pouco de raiva, porque você, às vezes, você tem que pular e mudar a cor enquanto você tá pulando, para fazer, por exemplo, aparecer. Mas quando você vai pegando o jeito, joga com controle, porque jogar com teclado é a coisa mais... dá mais raiva que jogar o Fall Guys, né? Vai dar uma bosta pra se jogar. É um jogo simples, de boa, você pode perder um tempinho aí. Eu joguei ele na Steam, acho que é Steam isso aqui, que ele tava de graça um tempo atrás aí. Aí eu peguei só pra ver e achei bacaninha. Não fui muito longe, mas exatamente porque eu tava sem controle e eu fiquei com raiva do teclado, mas... Mas a ideia do jogo é legal quando você tiver. Imagina quando você tiver. Acho que são 6, 7 cores que você tem que coletar lá, sei lá. Quando você tiver todas, tem essas. Muita variação, muita. Pra fazer esses desafios. Achei a ideia interessante você brincar com as cores pra passar de determinada parte. Enfim, é esse. Rue. Cara, legal. Achei legal a ideia. Eu tava. Antes da gente começar a gravar, a gente tava comentando, né, que lá no Facebook eu costumo todo ano fazer um álbum de, tipo assim, os filmes e séries que eu vi, livro e tal, basicamente pra comentar, né, e aí normalmente o pessoal chega e comenta também, a gente acaba batendo um papo sobre aquilo, e pra relembrar depois também no futuro, né, tipo assim, olha, tu tinha visto esse filme, às vezes o Facebook lembra e tal, e recentemente eu fiz um álbum com os jogos, né, de PS4, principalmente, que eu tava jogando. A maioria dos jogos, os que vinha de graça no PS4. Mas, enfim, eu tava olhando algum deles lá pra indicar, só que eu acabei resolvendo sair um pouco dessa parte. Do Facebook? Não, peraí, que pra sair do Facebook eu tenho que fazer um textão falando que eu vou sair do Facebook. Ah, claro. Ah, sim, verdade, tem que passar o relatório lá. Não tinha um vídeo do Porta dos Fundos, eu acho, zoando isso? O cara tá na festa e ele começa... Pede pra parar a música e começa a explicar por que ele vai sair da festa. É tipo como se fosse saindo do Facebook. Nossa, esse eu acho que eu não vi. Faz tempo que eu não vejo Porta dos Fundos. Ah, esse é antigão. Esse é antigo. Bom, mas não sei nem se era Porta dos Fundos, né? Eu posso estar confundindo. Mas eu vou indicar um jogo de tabuleiro. Que é o... Ouija. Não. Ouija. Não. É um jogo que ele é no formato... Ele é no formato de uma suástica. Não, tô zoando. Meu Deus. É um jogo chamado Hero Quest, que ele é um jogo antigo, ele é de 91, se eu não tô enganado. Você não vai achar pra comprar agora. E pra quem indicar? Próximo. Calma. Mas jogo de tabuleiro dá pra baixar? Então, eu vou chegar lá, mas assim, o Hero Quest, ele é um jogo antigo, ele basicamente é um jogo de tabuleiro que tem vários elementozinhos ali de RPG, vamos colocar assim, sabe? Você tem um jogador que tem a... Pensa assim, o tabuleiro, né, antes de eu falar do jogador, o tabuleiro basicamente é como se fosse vários corredores com salas, é basicamente isso. E você tem um jogador que é o cara que sabe o que colocar naquele tabuleiro. Ele tem um livrinho que os outros jogadores não podem ver, que tem um mapa daquela aventura. Uhum. Então, basicamente, são quatro heróis que têm que cumprir alguma missão, entendeu? Eles começam em alguma sala do tabuleiro, e aí o cara que é o mestre, vamos dizer assim, ele coloca uma portinha, quando o jogador passa na porta, ele coloca o que o jogador consegue ver agora, ele vai acrescentando no tabuleiro, e assim vai sendo feita a exploração. Basicamente isso. E aí você tem os quatro personagens genéricos de RPG, né? Que é um mago, um anão, um bárbaro e um elfo. Cada um tem uma habilidade diferente e tal. É bem legal. E assim, por eles ter esse tabuleiro modular, vamos dizer assim, né? Que você vai montando ele da forma que você quiser. Você pode seguir lá, jogar as aventuras que vem dele, como você pode criar qualquer coisa que você imaginar, né, no final das contas. Esse Hero Quest, como eu falei, ele saiu lá no passado, você vai achar pra comprar hoje só usado e vai ser muito caro, porque ele virou cult, sei lá o que que é, e o povo cobra R$1.000 no jogo de tabuleiro. Hero Cult. Hero Cult. Só que eu acho que ele tem uma versão pra computador, que é antiga também, que dá pra jogar, e respondendo ao Maurício, existe scan de tudo dele. Né, de peça, de tabuleiro, de tudo. Então, assim, tem muita... Tem muito vendedor no Mercado Livre que cobre R$500 nos scans, inclusive, né? Pronto para imprimir. Imprime e monte o seu, sabe? Aí, eu tô vendo aqui, tem uns 450 Zombicide aqui. É assim, né? Pronto para imprimir, imprima e monte o seu, R$500, impressora não inclusa, né? É tipo isso. E por que que eu tô falando do Hero Quest? Tipo assim, não, é um jogo antigo e tal, e você tá indicando ele agora, por quê? Eu tive ele quando eu era criança, a versão nacional, que tinha as pecinhas de papel e tal, assim, e tal. E em 2012 eu já não tinha ele mais, né? Quando eu era criança mesmo, ele já não tinha e tal. Depois eu passei pra frente e tal. E em 2012 eu resolvi importar o jogo, porque era mais barato importar da Inglaterra do que comprar no Brasil. Meu Deus. Ainda bem que isso mudou. E... inclusive eu descobri que só a versão brasileira tem pecinhas de papel, todas as outras são pecinhas de plástico e inclusive lá fora vendia kitzinho pra você pintar as pecinhas, né? Enfim, então eu comprei e joguei algumas vezes com alguns amigos, só que recentemente nesse período em 2020, durante a pandemia do coronavírus, né, eu tava usando aquele site Roll20, que algumas pessoas devem conhecer, que é um site que quem joga RPG acaba usando, que dá pra você jogar dado lá, você faz sala, dá pra tipo conversar e tal, e eu adaptei o jogo lá, entendeu? Então assim, eu basicamente programei o dado do jogo lá pra poder rodar o dado especial que o jogo tem lá, as fichinhas, as cartinhas que o jogo tem e tal. Então assim, eu usei esses scans de imprimir o seu agora, tal, basicamente, e montei o jogo lá. Então eu estou jogando toda semana com meus amigos agora, com alguns amigos aqui do trabalho. Eu não indicaria, porque de qualquer forma quem tá ouvindo tá tipo assim, tá, mas e daí? Tipo, não tem como eu montar também, assim, de uma forma tão fácil. Mas 5 dias atrás, eles colocaram... a Hasbro colocou um site no ar com uma contagem regressiva de 10 dias com a logo do HeroQuest. Então, não sei o que é, não anunciaram. Não sei se eles vão lançar uma versão nova. Eu achando que o Eric já ia passar o link pra baixar de graça lá. Ah, eu posso até colocar no post, porque tem um monte de site que tem esse... não é problema. Mas assim, é porque... seja o que for que eles vão lançar agora... não é a mesma versão, porque como mudou de empresa, tem personagem que era licenciado e tal. Então, assim, não vai ser a mesma coisa. Uhum. A gente... eu participo de um fórum desse HeroQuest internacional lá e tal, e ninguém sabe o que é, entendeu? Pode ser que eles vão, sei lá, anunciar um jogo online, entendeu? Pode ser que vai ser um jogo de tabuleiro. Pode ser que eles vão anunciar um livro, sei lá o que, que eles vão fazer, entendeu? Mas daqui 5 dias não, né? Porque daqui 3 dias, dia 22. Dependendo do que for, essa indicação do Eric muda de categoria. Eu estou esperançoso que seja uma versão online ou um novo jogo de tabuleiro, entendeu? Só que eu já sei que eu não vou ter dinheiro se for um jogo de tabuleiro, porque não vai sair no Brasil isso. Mas fica aí a dica, pelo menos pro Imprima e Monte e tal, que é um jogo com regra simples, porém que te proporciona criar qualquer coisa praticamente, sabe? Então, indicação. Eu tô vendo aqui, ó, o tabuleiro dele lembra um pouquinho, assim, levemente, o Detetive. Tem as salinhas divididas ali também. Ele é tipo o tabuleiro do Detetive, só que com mais salas, vamos dizer sim, assim. Sim, sim, bem, né? Mais salas. E ele tem, o legal dele é que ele tem as miniaturas das peças, sabe? Tem um armário, tipo, não é de papel só, né? Tem uma mesa, tem um trono e tal. E aí, assim, você, na sua jogada, basicamente, você anda e faz alguma coisa. Então, o fazer alguma coisa pode ser atacar um inimigo, ou pode ser procurar se tem uma passagem secreta, e se tiver, o cara fala que tem ali pra sala tal. Ele pode procurar armadilha, porque se ele não procurar, ele cai nela e sofre dano, sabe? Tipo, é bem... Ele proporciona muita coisa, sendo que as regras são simples, entendeu? Então, saíram vários outros jogos depois, deve ter jogo com... mais aprimorado, vamos dizer assim, né? Mas como ele foi meio que o pontapé para essas coisas, ele acaba sendo muito lembrado aí por quem era fã, né? E é essa que é a minha indicação, HeroQuest. Bom, então pra gente fechar, a gente falou aqui dessas 4 categorias principais, né? Detalhando um pouco mais, mas vamos fazer umas últimas indicações rápidas aí, né? Fala basicamente assim, ó, na categoria tal que eu quero falar, eu quero indicar tal coisa, e quem quiser falar aí pode ficar à vontade. E aí o Maurício fala. Ah, vou começar de novo? Fiquem à vontade, Maurício, fale. Não, eu posso falar primeiro, se for o caso, não tem problema. Ah, beleza. Bom, então assim, pra... E eu já vou falar aqui de cara, então, ó, duas indicações rápidas. Uma, que é praticamente o único podcast que eu tô ouvindo fora Aracnofan e Comic Box, que eu não vou indicar os dois, né? Porque você sabe que já é tudo aqui ligado, né? Eu vou indicar o único que eu tô ouvindo atualmente, que é o GugaCast, que a gente já comentou. Quem não conhece ainda, se é que alguém não, nunca ouviu falar e tal. É um podcast legal que basicamente eles contam histórias que os ouvintes enviam e tal, e sempre saem umas coisas muito engraçadas, sabe? Tipo assim, é bem leve, eles sempre tentam manter um negócio mais good vibes assim e tal, então é bem divertido. E eu deixo essa recomendação. Você até que boa os caras, né? Ah, tem. Eu esqueci que tinha que ser breve, tô que falo. E em música, eu vou indicar uma música também, que eu tenho usado pra trabalhar, às vezes, aqui, ou quando tá a cabeça muito cheia, que é a trilha sonora do Build Mode do The Sims 1. Cara, é muito relaxante. Ah, nossa, as músicas do The Sims são muito boas mesmo. Às vezes eu tô com a cabeça cheia aqui, aí eu coloco, tipo, ah, beleza. Tá. Cara, esses dias, não é minha indicação, mas esses dias, bateu aquela nostalgia lá, não sei o quê, e eu fui assistir aquele desenho, não sei se vocês chegaram a conhecer, do Pequeno Urso, que passava na Cultura. Nossa, eu lembro mais ou menos, eu nunca vi muito. Ah, é que pela primeira vez me chamou a atenção lá a trilha sonora do desenho, daí eu achei ela no YouTube também, isolada ali. E tem umas que lembram muito as músicas de construção do The Sims também, sabe? De ser bem relaxante e tudo mais. É bem, bem gostoso de ouvir. Se quiser, te passo o link depois, Eric. Beleza. Depois eu vou dar outra chance. Eu tenho que relembrar, não lembro nada. Mas pode falar aí. Você notou que o Maurício fez aquela que você falou no começo, né, Eric? Eu não vou indicar não, mas... Não, não é minha indicação. Quem quiser ir atrás, vai por conta própria. Não estou falando... Ah, confira. Vocês estão sabendo da existência agora. A música que eu indico é... Homem-Aranha, do Jorge Versilo. Então, brincadeira, não é não. Mas pode ser também. É, eu quero indicar, na verdade, acho que um álbum. É, não sei o gosto musical de todos os ouvintes aqui, mas eu gosto bastante de rock. Um dos meus álbuns favoritos de rock é o do Slash, lançado Satanista. Em 2010. Cancela. E o Slash, pra quem não sabe... A gente não cancela não, né? É, porque eu nunca vi ninguém cancelando. Ah, pode falar. O Slash, pra quem não sabe, ele é guitarrista do Guns N' Roses, né? Banda famosa lá nos anos 80, 90. É o cara do Guitar Hero 3 que tinha o cabelo na cara e cartola e tudo mais. Ele era um dos chefões do Guitar Hero 3. Em 2010, ele lançou o primeiro álbum da carreira solo dele. E é um álbum que, assim, toda música tem uma participação. Porque como ele não canta, ele precisava chamar pessoas pra cantarem. Mas às vezes chamava, sei lá, um outro baixista que era amigo dele, um outro baterista também é parça. E o que eu gosto bastante nesse álbum é que ele chamou vários vocalistas, assim, de estilos diferentes e como ele se adaptou ao estilo dessas pessoas. E não elas se adaptaram ao estilo de rock que o Slash faz. Então, por exemplo, tem um cara lá que é o do Avenged Sevenfold, que é uma banda de metal. O Slash faz uma música mais metal pra tocar com ele. E o metal não é muito um estilo que o Slash explora. Aí tem o Adam Levine, que é do Maroon 5, que é um rock um pouco mais pop. Eles fazem uma baladinha mais romântica lá também. É legal pra caramba esse álbum, ele é bem versátil e... Acho que tá um dos meus álbuns favoritos, assim, de rock. Que não é considerado um dos álbuns clássicos, né? Que normalmente álbum clássico de rock é anos 70, 80, e esse é de 2010. Gosto bastante. Acho que eu justifiquei demais, né? Era pra ser rápido. Não, mas tá. Mas teve um motivo aí. Seguindo ainda nessa parte de música, o outro podcast que eu vou recomendar, eu conheci ele recentemente, chama Kit de Releituras Musicais. É basicamente um bate-papo, eles pegam uma banda lá e mostram no episódio diferentes covers que fizeram dessa banda. Então, por exemplo, Ramones, que é uma banda de punk rock. Aí no episódio você vai conhecer uma, sei lá, uma versão que a banda Calypso fez de uma música dos Ramones, sabe? Bem divertido e às vezes você ouve e fica assim, meu Deus, eu não sabia que fizeram isso. Mas tinha que ser Calypso, cara. É, foi isso. Comecei a ouvir os tambores aqui. Só pra mostrar que, tipo, às vezes aparecem umas coisas e é absurdo mesmo, de covers assim, que às vezes é um estilo musical nada a ver e a gente nem sabia que existia. Então fica aí a recomendação, kit de releituras musicais. Muito bem. Você quer indicar alguma coisa, Magali? Então, de álbum, tem o de 85 anos do Donald Capanini lançando passado. Acho que é interessante. Podcast eu também não estou ouvindo muito, como o Eric falou aí. Mas eu vou indicar, não é um podcast pra todo mundo, já vou avisando, é. As piadas são pesadas. Acho que até agora não aconteceu nenhuma de mim de ter ficado chocado. Eu papo sei que de tem gordo. Alguns que ouve. Oi? Papo de gordo. Exatamente, papo piada de gordo. Piada pesada? Esse acabou já. É verdade. É o Chorume, com X. É, os caras são totalmente sem noção, as piadas são tão pesada mesmo. No humor de todo mundo, o pessoal do cancelamento aí ia fazer a festa lá. Mas é um que eu... Esse eu tenho dia ainda, que eu faço questão de ouvir sempre que sai. Muito bem. Eu ouvia muito podcast indo para trabalho, essas coisas, né? E trabalhando em casa desde março, que a gente tá... Eu também ouvia muito podcast indo pro trabalho. Eu não ouvia no trabalho, não. Ouvia o futuro empregador, seja lá quem for, se vai ter. Eu já ouvi podcast no, no trabalho, mas dependendo da função, né? Mais escondido. Não, mas é ruim. Mas eu falo assim, dependendo do trabalho, o que eu tenho agora não dá. Mas, tipo assim, teve uma época que também era mais ou menos onde eu trabalho, mas, tipo assim, era muito repetitivo. Era basicamente pegar uma coisa que tava com papel e desenhar na tela, sabe? No AutoCAD. Então, assim, não precisava de muito raciocínio, sabe? Basicamente copiar, aí eu deixava rolando algum podcast. Mas hoje em dia é só problema, só resolvendo o problema dos outros. Não é nem nosso. Isso copiar. Muito bem. Bom, então acho que tá bom, né? A gente indicou várias coisas. Eu queria deixar aí a pergunta pra quem tá ouvindo, se vocês gostaram desse formato. Que assim, a nossa ideia era conseguir gravar um programa que não precisa preparar muito, né? Porque às vezes isso dá um trabalho, né? Tem coisas que a gente quer gravar que, tipo assim, quer gravar, mas seria interessante a gente reassistir primeiro para relembrar e tal. E aqui é um negócio que, assim, são coisas que a gente já assistiu, já leu, já jogou recentemente, e acaba que a gente fala um pouquinho aí, né? Explica mais ou menos o que que é e tal. Então, assim, é um formato que eu acho que, se vocês gostarem, a gente faz de vez em quando aí. Alguém quer? Mas dá um tempo para eu conseguir ver se eu consigo pelo menos assistir alguma série nova ou ler algum livro novo, porque assim... qualquer coisa... Eu não tô lembrando de nenhuma em específico agora, o ouvinte pode até mandar também, mas qualquer coisa a gente fala de outras categorias também, né? Vai que tem alguma outra aí que a gente ignorou completamente. Enfim. Poesias russas do século XX. Eu tô no século XVIII ainda, eu não cheguei nas... Não, eu só fazer a sugestão também pros ouvintes, não sei se eles muito costume aí de usar rede social, de repente Twitter, Instagram, mas acha a gente lá e de repente se quiser trocar uma ideia de você... Foi lá e conferiu uma indicação que a gente fez aqui. Você acha que falou assim, cara, assisti, li, gostei, ou, meu, perdi meu tempo seguindo lá o que você recomendou. Chega aí, vamos conversar. Sim, no post do programa, no site comicboxhqs.com.br, que é onde o podcast Paper Master sai, tem o nome dos participantes e no nome tem o link das redes sociais, né? Então... pode chamar cada um de nós lá e tal. E aproveita para seguir também a Comic Box no Twitter, Instagram, Facebook, etc. A gente tem também um PicPay para quem quiser contribuir, né? Se a pessoa que tiver interesse de contribuir com algum valor financeiro lá para ajudar a manter o site e o podcast e tal, ela pode. Mas também você pode ajudar divulgando o site e o podcast para outras pessoas, né? Lembrando também que na Comic Box tem... caixas de quadrinhos para baixar de graça para você montar e guardar seus quadrinhos, né? Então. Gibizinhos. Não é cobrado as caixas que estão lá, né? É só baixar e montar a sua própria. E tinha alguma coisa que eu ia falar que eu esqueci completamente agora. Indica algum bonequinho de papel para os caras montar. Poderia, né? Verdade. Comece com aqueles de cubo, sabe? Aqueles CubeCraft, que ele é mais fácil e depois vai. Sim, muito fácil. Ele é mais fácil, não significa que é fácil. É mais fácil do que, entendeu? É o Funko de papel. É o Funko de papel. A gente fica por aqui, mas... e também assine no Spotify ou iTunes e Google Podcasts, o seu agregador de podcast e tal. Enfim, estamos em todo lugar e esse programa é quinzenal, né? Então, assim, daqui 15 dias teremos um novo episódio, ok? É isso, até mais. Falou. Então.